3520, prossiga. Autorizada, Aracaju, nível de voo 190, decola pistão na zero, curva à esquerda após a decolagem, cumpre o perfil Puca, gema após, direto Aracaju. Acionando o transponder 51161, controle Salvador, pera em 120, decimal 80, então 3530. Confirmando a saída Puca, após Yamo, após prossegue do CT Aracaju. Mas em pronto, então 3, puxa o acionamento. Sem identificação, quando o próprio descida 2 mil pés, ajuste de altímetro 0014, reporte no curso do localizador. 0030, em coordenação com a sua equipe de solo, só um minuto de tarde. Autorizado, 2.000 pés, ajuste 1014. Direi, se vier ainda, repassa pronto de decolagem, tanto 3530, ajuste 1014. escola oficial na 0, vento 1 terceiro grau, 04 ano, 3530. Voo 1173, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola pistão na 0, curva direita após, cumpre o perfil da El, lê da Bride. Em Bride intercepta pelo Zulu no 6 e prossegue conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5164, controle Salvador 120, décima 80. Pronto, estiver que acionamento, portão 10. 520, decolador 09, controle 120, 80, bom voo. 308, está 3520, boa. 3520, perfil Booker. 3520, contato radar, suba 190, saída PUCA. 190 PUCA, tá, 3520. Pode voar direto, curso, tá 3520? Direto já, amor. Direto já, amor, 3520, graças. 329, autorizado final do ILS X-Ray, reporte localizador. Autorizado, senhor ILS, continua a reportar localizador. 3520, Centro Recife, em 126, decimal 85. 2685, obrigado, boa. Bom dia, 35329, continue a aproximação e fala com o trem checar 2014. Travou 5329. Foi sempre, livre pouso 1-0, ventou no 60 graus, 035329. Torre Ubon na 1, 73 para o táxi, a 4 horas e 10, alguém está aqui. 71173, site autorizado via PAT, Índia e a porta pronta no ponto de espera para decolagem. No registro 1014, 71173. Via PAT, Índia no ponto de espera, a gente estará pronto. Tipo 5329 na sua luz 31, libere direito, mantenha-me escuto, táxi de alfa, aquilo, parte 3. Quando lá, fica atento ao sinalizador. Me informa por gentileza quando a pista estiver livre. Ali mantenho, 1173. Desejamos, graças. 73, a linha e decola, pistão 90, vento 180 graus, 03. Bom, na 173, decolada 33, controle no 208, bom voo. 208, boa noite, na 173. Controle Salvador, bom no 173. Bom dia, cruzando 27. Bom 173, contato radar, sua 360, saída da EL. 360 na DAEL, no 173. Salvador, bom no 173, tem referência de 2, possibilidade para abrir. Vou dar EL, 1173. Ok, DAEL da presença.